Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Internoé. Hoje é quinta-feira, estamos a 31 de março de 2011, e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia nos próximos cerca de 30 minutos. Vou trazer-lhe, como já sabe, temas que constam nos rarities, álbuns de artistas que lançaram músicas que são raras de encontrar num só CD. Never Gonna Happen é a música da cantora Lily Allen. É a exceção desta semana, fomos buscá-la diretamente ao álbum Not A Fear, o segundo álbum desta intérprete. Ainda para ouvir também uma música que é também rara de encontrar. Estou a falar do tema Yat Vovrag, a música da Statue, que faz parte de um álbum que só por si é raro de se encontrar. É a versão russa do seu álbum de estreia. Um álbum que conta com outras músicas, como por exemplo esta Yad Vovrak, uma música que não constava originalmente do CD inglês, mas que passa a fazer parte do CD russo de estreia da Lena Katina e Yulia Volkova. Vamos ouvi-las. Elas, juntamente com Lily Allen, abrem mais uma edição do Musicalia. I don't wanna hurt you, 'cause I don't think it's a virtue, but you and I have come to our end. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. And please can you stop calling, 'cause it's getting really boring, and I've told you I don't wanna be friends. Believe me when I tell you that I never wanna see you again. Considered using when I call you up straight out of the blue, but I don't understand what else a girl in my position's to do. Now I know you feel betrayed, but it's been weeks since I got laid. This doesn't mean that I don't think you're a fool, but I don't understand what else a girl in my position's to do. Still love me, and this isn't any kind of excuse. But I don't love you. Just makes it harder. Passamos agora para a música francesa, depois de viajarmos até a Rússia com a Statue. O intérprete chama-se Jacques Brel e traz-nos Heureux, Feliz, uma música que, contudo, começa com um tom meio triste. Ainda para ouvir Mami, tema de 1966, de Charles Aznavour. São os dois temas que vai poder escutar nesta edição do Musicália para este último dia de março, 31. Estamos no Musicália. Pour l'enfant et qui sans jamais rien lui dire le guide au chemin triomphant. Heureux qui chante pour l'enfant, heureux qui sanglote de joie pour s'être enfin donné d'amour, ou pour un baiser que l'on boit. Heureux qui sanglote de joie, heureux les amants séparés et qui ne savent pas encore ils vont demain se retrouver. Heureux les amants séparés, heureux les amants épargnés et dont la force de 20 ans ne sert à rien qu'à bien s'aimer. Les amants que nous sommes et qui demain loin l'un de l'autre fin. Tu es la fleur et le parfum, tu es le début et la fin. Mamie, tu es le calme, tu es le vent, tu es l'infini et le temps, tu es l'hiver et le printemps. Mamie, tu es la branche, tu es le fruit, tu es le jour, tu es la nuit, tu es le soleil et la pluie. Mamie, mais lorsque tu pars, mon amour, tout devient montre, devient seuil, se teint de noir et prend le deuil. Et en attendant ton retour, je suis la cendre, le feu et le bois, je suis le le chaud, je suis le froid. Je suis le Christ, je suis la croix. Ma vie. Chegamos assim, ouvintes, ao final de mais um Musicalia. Vamos chegar com mais dois temas. De novo cantados em inglês. Aiko Aiko é como se chama a música de Cyndi Lauper. É uma música bem conhecida, mas esta versão nem por isso. É a versão original deste tema. Vamos ouvir então Aiko Aiko, o tema que faz parte do álbum Through Colors, da intérprete Cyndi Lauper. Ainda para ouvir também os The Doors, numa versão ao vivo, Hello to the City. Os The Doors que gravaram este tema, mas esta versão de facto não é muito conhecida. Vamos trazer aqui à antena do Musicalia. Já a seguir, Fimino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds. Quanto ao Musicalia, volta amanhã às 8h30 da noite. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Washington, D.C. How you doing? Minneapolis, how you doing? Hey, Seattle, nice to see ya. Dallas, Texas, hi y'all.